se alguém nos diz: acabou, outra boca ajuda a ser feliz. Só vai doer o tempo que a saudade não passar. Há sempre alguém que vem depois, às vezes dois em um. Porque sem dor não tem valor, amor nenhum. Lá vou eu pro sereno, que a noite me adora. Lá vou eu pro sereno, que a noite me adora. Lá vou eu pro sereno, lá vou eu pro sereno. Não é segredo, não sirvo pra te ver chorar, eu não. Principalmente por amor, amor, não tem doutor. Se alguém nos diz: acabou, outra boca ajuda a ser feliz. Só vai doer o tempo que a saudade não passar. Há sempre alguém que vem depois, às vezes dois em um. É, sem dor não tem valor, amor.